A 2 mais. Beleza, decolagem da ONU, 0 voo na 7. Guiando 7. Thanks. Liga Romeu Vitor. Sir, se possível, só preciso dar uma estrofe na final do instrumento. Você liga lá para a ponte na ponta atrás. Sente o Bravo Romeu Vitor, mantendo a proa de Bonf. De Bonf, questionaria as suas condições visuais. Estando em condições visuais, nós estamos o plano, se eu pego para a longa final do ano 7 contigo. Sente o proa de Bonf, Bravo Romeu Vitor, já. Na 2 mais. Direção final, mais reposta. Voo na 755, decolado às 20, transfere controle em 120, décima 8. 1208, a senhorita. Controle Salvador, é, boa tarde, esse é o voo no 755. Está cruzando 1500 pés. Voo no 755, contato radar na decolagem, sobe ao 360, seja da EL. 360 direto da EL. Interceptando o curso localizador no Ecopapa Serra. Gente, a Copa Serra completa final, cheque prepouso, torre, frequência 118, decimal 95, bom pouso. 695, boa tarde. Torre Salvador, Eco Papa Serra. Eco Papa Serra, prossiga na escuta. No ILF, perceptor, na sua escuta. Gente, Eco Papa Serra, porte no externo, cheque de trem, o QNH no 0 no 2. Porta lá no externo. Gente, como é que é a clássica? No seu solo faz 22, autorizado táxi, até o parte 4, acessando a frequência livre. Poderia confirmar se a pista no 7 está livre de tráfego, caso positivo, gente, pode não no 7. Está pronto o cancelamento, Eco Papa Serra, o vento 120 graus, 15 nós. Solo Salvador, trip 5415. Autorizado, curva esquerda, bate pela direita da 97, aposte na final, o Eco Papa Serra. Sete, volta na final, Papa Serra. Confirme por gentileza o pátio após o pouso. No pátio 4 Graé, governo do estado. Ok, gente, grata. Sim, o trip 5 e 4 na 5, por gentileza. Copia. Prezado Ilhéus, nível 140, decolada pista 10, primeira curva direita, saída da EL, leda após leda direto, controle 120.8, transponder 0275. Ok então, autorizado 140, da EL, leda após direto, transponder 0275, o solo é 18.354. Recife, frequência 1288, secundário 260. 228, 260, até logo, obrigado. travou, é com o Papa Serra. Sente visual, é com o Papa Serra, livre pouso, pista 97, o vento 120 graus, 149. Segue o Papa Serra. É 120, decimal 80. Tocente, 120, decimal 80 é a torre 1895. Correto, obrigado. Muito agradável. Bruno 042, vetor para sequenciamento, esquerda para 200, aguardando o vetor final para o lock, desça para 3.000 pés, o ajuste ao 0 no 2. Ok, 3.000 pés, N12, vetoração 200, aguarda o último vetor, Bruno 042. O número, aguarde um instante, aguarde o gol, que está retaguarda, liberar o setor, pode ser autorizado para o feedback, aguardando o gol então, o Leandro. Salvador é o voo 940, quem tiver informação para tal, autorização para Guarulhos? Voo 940, prepara Dael, aguarde cópia. Dael, aguardando. Arutax, voo 957, voo na voar, nosso alternado Campinas, autonomia de 3 horas e 45. Voo 567, taxi ainda para o ponto de espera, lá torre 1-8, decimal 95, ajuste 1-2, bom voo. Pontera, torre 295, obrigado. Bruno 940, pronto, cópia? Pronto. Guarulhos, 360, informe o Luno 6. Roda pista 10, saída da El, Leda após Leda Bridge. Bridge interceptor V e sai conforme plano. Controle 120, decimal 8, transporte 5433. Autorizado, 360, na saída da El. Leda Bridge, após seguir na aerovia, conforme a rota do plano. 1208 é o controle, acionando 5433, o voo 940. Correto, 940, chama para o pushback, acionar. Chamarei. Cada os 2027, descida para 1.500 pés, o ajuste é 1.0 no 2, Salvador. 1.500 com 1.0 no 2, dobrava o meu pique. Autoriza a proa da final direto 1-7 para o Bravo Romeu Vitor? Positivo, autorizado. A proa da final da 1-7, o Romeu Vitor tem condições de interceptar ou solicita vetores? Tem várias condições de interceptar, o Bravo Romeu Vitor. Positivo. Voo 042, descida para 2.000 pés. O ajuste permanente. 2.012, 042. Passando 180, voo 1755. 71755, agora concentro Recife, frequência 1251, secundária 13325. 1251, 338, voo 1755. 3325. O gol no 042 para o lock esquerda, para o 145 é posto estabilizado. 145, repostarei. 1042. Quilo Delta, mantém 1-0 para o Diamante, chegada a mão, reposta descida. autorizado alinhar e decolar pistão a zero, vento no 20 graus e no zero norte. Está autorizado alinhar e decolar. Voo no 560. Paulo Salvador, Oceania 629, acionado para o portátil. PLB de 170 com 5 horas e 4 autonomia, Dana Gavião. D59, táxi ainda no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1012. Confirme PLB? 170. Gente, 170, bom voo. Bravo Romeu Vitor, temos um Boeing 737-800 na final da 10, tem condição de reduzir a velocidade para 200? Afirmativo, já reduzindo abaixo de 200, Bravo Romeu Vitor. Positivo. Controle 1395, informação, papá. 395, desce o nível de voo 050, chegada à margem. 050, chegada à Controle Salvador, boa tarde, é o 1-0-9, Delta Romeo. Boa, novembro 1-0-9, Delta Romeo, prossiga o controle. Boa tarde, amigo. Estamos a 40 milhas ao nordeste de Salvador. Momento vindo para o Partido Visual, estamos tirando 2.000 para 1.000. E estamos com a informação Papá. Queimando o povo aí de Salvador aos 4. 109-109, Delta Romeo. Tem ciência dos corredores aqui em Salvador? Negativo. Se você puder ajudar a federação, gente, mantém um no 1.500 pés na descida no 0 novembro 109 Delta Romeu, mantendo a prova do VOR inicialmente. Ok, então vai manter 1.500 para a prova do VOR inicialmente no 109 Delta Romeu. Gol no 042, no 042. Completa final, torre 1895. 1895, na 042. Valeu, Bravo Romeu Vitor, está na final visual, baixada e travada. Tente, Bravo Romeu Vitor, chama a torre 1895, bom pouso. 1895, bom pouso, grato. 42, final da 10, baixou e travou. Sente, gol 1-0, 4-2. Continua a aproximação, correndo instruções para o pouso. Quer negar 1-0, 1-2. Aguardado, 1-0, 4-2. 5464, chama o centro Recife, frequência 12545, secundária 12685. Baixado e travado. Sente, aposta terceira milha fora. Bravo Romeu Vitor. Aposta não, Bravo Romeu Vitor. Na 042, teve pouso, piscina 0, vento 120 graus, 0929. Pouso na 10, na 042. Dona da presente, dona 39. Hoje o Bravo Romeu Vitor está na final de 04 milhas, está visual com o prazo na final da 10. Gente, agora as instruções para o pouso. Bravo Romeu Vitor. Gente, Bravo Romeu Vitor. Número 259, após o Boeing, ele mantém pistão a zero. Após o Boeing, ele mantém o zero. É do Sigam 567. Velocidade da presente, eu vou direto ao Elefa. Mantendo o perfil no 567. Ok. A Bravo Romeu Vitor, livre pouso, pista na 7, vento 1 a 0,0 graus, 1 a 3 nós. Após o pouso, qual confirma o empate? Vai pro lugar da pata. O Bravo Romeu Vitor, livre pouso. Copa, confirma 3-0. Autorizado 3-0 para confirma, uniforme segundo meio. Escola da pista 10, direita da El, meio da Pós-Veio da Bridge. Controle 120 decimal. Olha o Huawei aí, ó. Fone 5427. Só confirma a decolagem da 0 da El, meio da Bridge. E aí o. É, em Bell, Leda Bridge, a saída, em Bridge, intercepta o uniforme Zulu no meio e segue conforme o plano. Confirma 120 decimal 8080 e o transponder 5427. Autorizado com 360, Bolo 275, falta 0, da El, Leda Bridge, também Zulu no meio, 2080, 5427. Correto, segundo 273, time para o pushback, será? Solo, Bono 042, que bom. Bono 042, taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. 1, 10 graus, 1, 3, 9. Teve decolagem, 1, 0, 6, 2, 1. Bravo, Romeu, Vita, no solo, 3, 5, autorizado, backtrack, taxi até o hangar da Bata. 395, desce para 2.000 pés, ajuste, 1, 0, 1, 2. Autorizado final do procedimento, reposto estabilizado. 2.000 pés, 3.12, repassagem estabilizada. Quilômetro Oscar, cruz do farol da barra para ingressar no corredor Axé. Farol da barra. O gol no 395, só reautorizando 3.000 pés. 3.000 pés, o ajuste no 0 no 2. 3.000 pés, no 0 no 2. 3897, siga via Índia no ponto de espera 1895, ajuste Mi 12, bom voo. Mi 12 via Índia, ponto de espera 1895, obrigado, bom voo. Xanamea 259, decolada 3-7, transfere controle em 1-2-0-2-8, bom voo. Controle 1-2-0-2-8, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa tarde, Xanamea 259. Xanamea 259, contato radar na decolagem, saída 360, saída da El. Saída 360, saída da El, vamos voar direto da El, Leda? Boa, Leda. Direto Leda, da presente, Xanamea 259, obrigado. São Juliette, 042. Porta 1, Bruno 042. 1, 042. Salvador está 3897. 3897, autorizado, alinhar e manter pistola 0. Manter no 0, está 3897. Cruzando 4.000 para 3.000, gol no 395. Deixa o 395 agora no instante. Gol no 567, Recife 1288, secundário em 260. 288, 260, Recife. Gol no 395, desce para 2.000. O ajuste é 1-0 no 2, livre LS, reposto estabilizado. 102.000, repassará estabilizado. Gol no 395. de voo 050, boa tarde, chega na Mari. 050, na chega da Mari, pode falar uma flor de zona, levando uma novidade. Estou autorizado, zona 1884. Obrigado, zona 1884. Oscar Vitor Uniforme, prossiga para o solo. Oscar Vitor Uniforme, recebe o solo? Confirme. Afirmativa. Prossiga. Está na vara DPA, o Sapau 430 para a E o horário do plano, Oscar Vitor Uniforme? E onde foi feito? Plano é 2045. Eu estou agora na Ilha do Salvador. Achei sim, agora é certo que eu vou verificar, por gentileza. 030, da Elmo. 320, solicita a lenda, por gentileza. Aguarde. Estabilizado, gol no 395. 21 395, torre 1895, com pouso. 295, obrigado. 1-7, na cola da pistão 1-7, primeira curva direita. Saída da El, após da El Leda e após Leda eu disparar intercepta aéreo via. Controle 120 decimal 8, transponder 5-1-5-5. Torre, o gol 1395 vai passar o externo, baixar travado. Avisado, gol 1395, livre pouso, pistão 1-0, ventuna 30 graus e 159. Ambiente livre pouso, pistão 1-0, gol no treino. Ambiente Delta Lima Mike, para acionamento, chame a torre 1-2, decimal 95, sem HM2, bom gol. Delta Lima Mike, prossiga. Gente, livre acionamento, reporta ataque. Para o táxi. 5495, táxi ainda para o ponto de espera, lá 2895, ajuste meio 2. Autorizado, ponto de espera, via Juliette, lá torre 102, decimal 9512. November 1909, Delta Romeo, condições de voar e condições visuais na proa 270. Afirmativo, senhor, dá para voar visual 270. Positivo, direita 270. Positivo, direita 270, por novembro 109, já está no meu. Estabilizado no localizador, ouvido aqui no Delta. Ouvido aqui no Delta, já estabilizado no localizador. Positivo, Kilo Delta, torre 1895, bom pouso. É, senhor, boa tarde. Não, 7 mantendo perfil. Mantendo. Zero, na posição 1-1, para pushback e acionamento. 7. Gente, continue a aproximação, aguarde as instruções. É, se manter na proa, ainda. Chama para o táxi, gol 94. Tripe 5-4. Mundo 5, próximo ao ponto de espera, pronto para ingresso. Gente, mantém a posição, trip 54, 15. Mantém a posição, trip 54, 15. Fala, yes. Assim que tiver, ele chama, agora está aqui, gentileza. Acionamento, seu critério. Muito bom. Oi, o Vitor Kilo Delta, pode prosseguir, forma abaixo, 47. Passando 20 quilos delta, já pode fazer uma base para a 97. Sim, Tenente, o Vitor Kilo Delta, informa o tráfego no 1500 pés, mantendo a perna do vento da 1 a 0. Cancelado as 44, reporte visual com a aeronave informada. Gol 1395, seu solo 45, direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, gol 395. Trip 5495, modifica a saída para coral. Após a decolagem, a curva permanece à direita. Modificando a saída para coral, trip 5495. 5495, autorizado. Alinhar e decolar pistão 10, vento 1, 20 graus, 159. Reporte na Oscar, o Lima Delta Mike. Torre, Kilo Romeo Oscar. Torre, 09 Delta Romeo. Kilo Romeo Oscar, mantenha a vertical do farol de tapão com curvas pela direita, aguardando para prosseguir para o pouso. Passa. Torre, Ariel, 30, linha e decolar. Afirmativa, Trip, autorizada, linha e decolar, pistão 0, vento 120 graus, 109. A base para o nosso sede de abaixada travada, 20 kg delta. 20 kg delta, avistado. Livre pouso, pista 1 no 7. Vento 1, 10 graus, 15 nós. 20 kg delta. Torre, o helicóptero November, 109 delta Romeo. November 109 delta Romeo, prossiga na final do 10, aguardando instruções para o pouso. Positivo, vai prosseguir na final do 10, vai guardar instruções do delta Romeo. Tem, 5-4 no 5. Tem, 5-4 no 5. 042, prepara da Daniel e aguarde o cópia 360 para o Belém. VB109 Delta Romeo, confirme o pátio de estacionamento após o pouso. Eu gostaria de estar ali próximo ao pátio de carga. Tem condições de aproximar direto para o pátio no VB109 Delta Romeo? Afirmativo. Sim, estou autorizado a aproximar direto para o pátio 3, o vento no 20 graus, no 3 nós e a parte no solo controlado. November 109, Delta Romeo. Roger that. Oh, obrigado, vou aproximar direto para o pátio. E qual foi o resto da instrução? Rebotar no solo controlado. Informa o tráfego no 1500 pés no trodo eleitoral. Não interfere com a aproximação. Positivo, é o Victor, obrigado. Trip 5-4-1-5, decolado às 4-8, transfere controle 1-2-0, decimal 8. 2-0, decimal 8, 5-4-5. Quanto aquilo data seu solo às 4-8, estou na frequência livre. Com. Correto, Oscar Vitor Uniforme. Confirme o POP. E a autonomia. Sente Oscar Vitor em forma. Chame a torre para o táxi TNH-102. Torre aparem 1 na noite, decimal 95. Dono 97, Galeão, nível 340, informação papá para cópia. Você Oscar Vitor em forma, 2895. O Gol 940 para o táxi. Tem 185 a bordo, 3 horas e 50 autonomia, alterna o Galeão. Contar no pátio, índice 1895, gol 940, 612 a gente. Salvador, Papai Romeo, Delta Lima Mike, ponte 0, pronto. Gente, mantenha a Oscar, o Delta Lima Mike. Uno 042, pronto, cópia. Tivecionamento, voo 273, 3 agora e companhia passar a retaguarda. Companhia que sai do pátio após a autorização dos companhia vai Gol novo, 042, faz cópia. Autorizado para o Galeão, nível 360. Decola da pista 10, saída da El, Lida, após Lida Bridge. Controle 120, decimal 8. Transponder, segundo 73. Correto no 042, chame para o pushback, acionamento. Gol na 601, no proscópio. Galeão, nível 340, autorizou o Lua 10, decola pista 10, perfil da El Leda, aciona 5443, controle de 3120, decimal 8, 3197. Na 3197, após Leda, vou abrir para interceptar o uniforme do Lua 10, chame para pushback, senhor. Gente, da El Leda, bridge, da 3197, para morar. Boa tarde, eu vou 940, próximo no ponto de espera da 10. Gente, gol 940, autorizado, alinhar e decolar pista 10, vento no 20 graus, 089. Alinha e decola 10, gol 940. Eu acho que é seu solo aos 2, aos 52, autorizado o táxi até o Aristarce, está na frequência livre. Delta Lima Mike, autorizado ingresso, pista forte pronto para decolagem. Confirma o tipo de combustível. Como? Tipo do combustível que o senhor solicita. Salvador, vou no 884, uma milha para a Ilha Serra, boa tarde. No 884, continua aproximação, informa o tráfego da companhia iniciando rolagem nesse momento, agora instruções para o pouso. Quem negar, 10, no 2. Gente, comi 12, aguardando a pista livre, vou no 884. Pista nível 060, chegada a Mari. 060 Mari, 990. Gente, mantém a posição, o tráfego já passou o externo. Papa Bravo, desça ao nível de voo 070, chegada a Mari. Uma 940 decolada 154, na esfera de controle 120, decimal 8. 208, boa 940, boa noite. No 884, repouso pista na 0, vento 120 graus, 139. Repouso pista na 0, boa noite, espaço. Boa noite. A bordo, 3 horas de pista alterna. Delta Lima Mike, só para informação, tráfego decolou da 1-0, mantém o mesmo perfil que o senhor, vai esperar por mais 4 minutos. Para 2000, autorizado LS, aponte localização. Para 2000, LS, localizado LS, torno 7. Sente, reporte na papá, o Oscar Vitor uniforme. Nove nove nove zero, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 2. 3.009, Delta Romeo, escuta. Papá Bravo, desça para 4.000 pés, ajuste em Salvador, é 1-0-1-2. Acho que é Vitorino. Sete, três, autorizado, alinhar e manter, pico no 0. Delta Lima Mike, decolada 58, transfere controle em 120, decimal 8. 208, obrigado, contra a base. Tipo 415 ao controle. Escuta, prossiga, poderia levar no Pro de Léo? O controle de Léo autorizou voo NDB. Confirme? Controle Léo autorizou voo NDB. Então seria na Pro de Léo, aí? Autorizado o NDP de Léo. Ok, então tá voando, vai voar o NDP. Tá voando já na proa, 5-4 para se entregar. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeo Delta Lima Mike, decolou, Dael na sua escuta. Delta Lima Mike, contato radar, subindo para o 380 na saída da Dael. Atenção 380 Delta Lima Mike. 176. Bruno 776, complete a aproximação final e torre, ONU 8, decimal 9. 189, boa noite, ONU 796. 95. 9990, dita para 2000, ajuste permanente autorizado em LSXC e reporte localizador. 2000 permanece ajuste e autorizado para reportar com localizador. Uno 940 Sam Recife, Uno 3325, alternativa no 251. 3325, 251, agora 940. Torre Salvador, boa noite, chegou Uno 776, passando de terra, vai tirar pra lá. Gol 1273, decolada 02, transfere controle em 1273, chama 208, obrigado. Controle Salvador, é o Gol 1273, passa 1700. Gol 1273, contato radar, subindo para o 360, perfil da Dael. Perfil da Dael, sobe 360, Gol 1273. Está localizadora avistando 9990 HTC. 9990, torre 1895. 1895, boa tarde. Boa. Tarde. Salvador, 9990 HTC, estabilidade. Beleza, está presente, por 1273. Estabilizado. Sente o trip 9990, continue a aproximação, aguarda no pista livre. Segue 9990. 776 no solo 04, libera direito, chame o solo em 121 decimal 9. Capapá Bravo, desça para 2000 pés, o ajuste permanente, autorizado em LSX e reposto localizador. Livre curso 120 graus, 129. Achar travado o livre posto, pistão no 0999 ZHT. Delta Lima Mike, chame Recife, no 3325, alternativa no 251. 135251, Delta Lima Mike. Voisca, Vitorino informe, tratando de ser turbulência, de decolagem da ONU 7, vento 1, 1 a 0 graus, 1 a 2 nós. Salvador, estou anotando o trip 9990, ligou na PAC. Trip 9990, reporte esta Juliette. Bate esta Juliette. Salvador, o gol 1776, aproximando a cidade de Juliette. Voo 273, copiou o controle? Entendeu, voar direto VURC. VUC, Vitor informe, Kilo Eco Sierra. VUC, Vitor uniforme, Kilo Eco Sierra. Utilizado pelo Centro Recife. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Papatango, Oscar Vitor uniforme. Oscar Vitor uniforme, acione 5452. Acionado, 5452, vai cruzar 3000, pro Adi Dael. Sim, está contatado agora, subindo para o 430, a pro Adi Dael. Gente, livre acesso ao 430, saída da El, Oscar Vitor uniforme. Bruno 273, suba aí, cita nível de voo 200. Restrito 200, Bruno 273. Chame o centro Recife, frequência 3325, alternativa 251, restrito ao 200. 3325, apenas 251, restrito 200, Bruno 273. Ingresso de Juliette para o portão 8. Juliette para o portão 8. localizador, o Oscar Papa Bravo. Oscar Papa Bravo, Sami Torre, ONU 9395. 38, ok. É o Papa Romeu, Oscar Papa Bravo. Prossiga na escuta, Oscar Papa Bravo. Formará estabilizado, Oscar Papa Bravo. Prossegue na 1-0 ou prefere 1-7? Vou na 1-0. Gente, continua a aproximação, reporte no externo, que o trimestre está travado, quem negar 1-0, 1-2. Gente, Papa Bravo. Oito, bom, 8-5-6. Puca Caju, 208, controle 5157, transponder, Gon 856. Correto, 856, chame para pushback, assinar. Chamarei, Gon 856. Solo Dan 317, para o táxi, com 172, 4 horas, Campinas. 97, fica vendendo, ponto de espera 1895, agente 63, bom voo. Autorizado o táxi, ponto de espera no 0, 295, a torre 613, grato, Dan 3, 197. O Oscar Papa Bravo. Após o pouso, confirme o parte de estacionamento, Oscar Papa Bravo. Em geral, decola ainda hoje. Confirme. Pátio da geral, porém decola ainda hoje. Ah, ok, sente, grata. Está presente em Recife, 125 ONU, Oscar Vitor NFA. Poderia confirmar o vento, por gentileza, Papa Bravo? Salvador, da 3197, ponto de espera da 1-0, pronto. Ali mantém, então 3197, pista no 0. A linha mantém, gente, dando 3197. Marca Papa Bravo, seu solo 195, direita, solo 121, decimal 9. Decolagem está 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-3-9. Autorizada a decolagem, pista 1-0, quente, dando 3-1-9-7. Pode ser o senhor ingressa para o pódio, quente. Zona 97, decolada zona 8, transfere controle em 120, decimal 8, bom voo. 20, decimal 8, graças a 3197. Controle Salvador, uma boa, tá 3197. 1500, da Euleda, transfere. 3197, contato radar, subindo para o 340 na saída da El. 3400 da El, 3197.